0000. Comunicação. Gente, para aí, espera sobre para o Itapuã, índio no Vibra Alfa, aguardando a comunicação. Ah, 3197, chame centro Recife, 1251, alternando na 3395. Chama agora 1251, alternando 3395, tá 3197, boa noite. Boa noite. Braço, salivo e pouso na 10063, na 10. Guará 18, informação em curso Zulu, aguarde cópia. Meu índio November Alpha, autorizado cruzamento da final da 1-0, reporte para a gira base pela direita 1-7. Autorizado, cruzamento da 1-0, reportará para a gira base pela direita 1-7, índio November Alpha. Guará 18, pronto com a B. Autorizado Brasília, nível 380. Decola na pista 10, com primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa, motor do 17, após conforme rota do plano de voo. Acena 5502, frequência do controle 120, decimal 8. Somente confirmando a saída, árvore, Lefa. Guará 18, cotejamento correto, chame pronto para acionamento e táxi. Livre acionar, chame pronto para o táxi, o Guará 18. Índia November Alpha, autorizado em base da presente, reporte nacional. Semana nacional, Índia November Alpha. Então, o que você vai fazer nesse pessoal? 3-0. Então, o quilo novembro, escuta? Então, o quilo novembro, prossiga com o reboque até através do 8. Tem uma aeronave para ingressar no portão meia dúzia? Posso prosseguir até o reboque para o pátio 2? Posição 2, pátio 3? Negativo. Prossiga com o reboque até através do portão 08 do pátio principal. Ok, com copiado 08 é para a porta principal. Fala Salvador, boa noite, Xenerme, 310, taxi alfa. Xenerme 3310, prossiga taxi via alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. Bola 096, complete a aproximação, chame torre 198.95. 195, obrigado. Salvador, é Bola 096, boa noite, estabilizado em regresso. Bola 096, boa noite, continua a aproximação, agora de atualização de pouso, ajuste no 013. Fazendo atualização no 013, 096. Romeu Índia November Alfa, estou com RMT 57, esquerda, reporte na perna contra o vento da 10. Vai com a esquerda, manterá o setor sul na perna contra o vento da 10, Índia November Alfa. Voo 1096, informa o tráfego a 500 pés, Sedna, na perna contra o vento da 10, não interferirá com o seu pouso, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 069. Sente, livre pouso, voo 1096. André 63, 1-0, ingresso Juliette, portão 62. Juliette, 62. Esquerda, reposta Arana do Vento da 1-7, avistado, um aeronave pousando 1-0, Índia November Alfa. Gol 096, no solo de 2300, libera direito, chama o solo no 219. 219, obrigado, boa noite. Solo, Salvador, é o gol. 1096, lembrando. 1096, ingressa Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1096. Tango. Tango, 5 November. Autorizado continuar remoto até o Pad 3. Reporte no Tele. Mike, Acuyanque, Salvador, opera 1-2-0-8. 1-2-0-8. Então, para a posição Pad 3, posição 2. Muito obrigado. Afirmativo. Reporte no término, Tango, 5 November. Copiado. Muito obrigado. Tango Mike, Eco Yankee, na pena identificação, chega da Mari. vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte para a decisão. Que é a Bianchi, deixe manter nível 050. Com 3 a bordo, autonomia? Bom dia, 9 Mera, Alfa, avistado, autorizado para ter remetido a pista 17, o vento 090, 07 horas. Livre para ter remetido, 17, Índia, 9 Mera. Boa noite, ano 973 da Gol, posição 2, quente na Zulu, autorização Galeão. Gol no 973, Zulu, confere. Autorizado Galeão 360, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, Rupertzulu 10, SMAP, após conforme rota do plan. Aciona 5507, frequência do controle 120, decimal 8. Então 3662, boa noite, aciona identificação, vou ir na proa de TAP para interceptar a chegada Mari, deixe-se mantenha nível 120. Proa de TAP, 120. 3 da Gol. Gol 973, sua saída da EL, Leda, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitoral. Mas ele é da EL, Leda, Motiva, o Gol 973, tá? Gol 973, cotejamento correto, chama para o pushback. Já já informará o push, 973, Gol. Juliette, Gol 096. Tango, quilo November, mantém a posição e dê passagem ao Boeing da Gol. Afirmativo, curva direita, reporte sinal da 10, Índia November Alpha. Ciente, curva direita, reporte sinal da 10, Índia November Alpha. Ok, Tango Loura, estamos com atenção ao vento da Gol, obrigado. Tango, quilo November. Ok, Tango, quilo November. 060. 060, 06, 62. Para 18, autorizado o cruzamento de imediato, reporte novamente na Taxiway Delta. Então, 3662, é autorizado nível 100, velocidade a seu critério. Confirma, ela chamou só? Prossiga a táxi via alta, reporte antes da Juliette, o Guarau noite. Índia November Alpha, avistado, livre toque remetida pista 10, vento 090 graus, 08 lanche. Livre toque remetida na 10, Índia November Alpha. Chegou a posição de 1 hora, 13 milhas, rumo norte, Charlie 208, está cruzando a nível 090, indecida para 050. Mantenha a posição antes da Juliette, agora é o noite. Paulo Salvador, gol 2043. Gol 2043, informação em curso do Lua, aguarde cópia. Pode. Guarauno 8, prossiga via Pátio Juliette, Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame torre em 1,8,95. Patango Mike e Eco Yang formam tráfego em posição de 9 horas e 7 milhas. Como Nordeste, um Airbus 320 está cruzando nível 190 em descida para nível 090. Esquerda, reporte final 17. RMT 190, Covestina, repassará a final 17, Índia Novembro. O 2043, pronto, cópia? Possível, 2043. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, transmissão Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Upperzulu 1-0, bridge, após Upperzulu 1-6, conforme roda do plano de voo. Aciona 5-4-7-0, frequência do controle 1-2-0, décima 8. 360 autorizado, daí é o Leda Motiva, com curva direita. Mike, Upperzulu 10, bridge, Upperzulu 1-6, 5-4-7-0-2-0-8, com 2-0-4-3. Voo 2043, chame pronto o spec. Olá. Tijão 90, tá 3662. São 3662, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 093. 2000, pode voadona? A 3662, autorizado direto. Direto, 2000, dona. Guará 18, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento 090 graus, 069. 0620. Tá, 3662. Patango Mike Eco Yank desça para 3 mil pés e está livre da restrição de altitude de impacto. Ajuste de altímetro agora no 093. Confirmando o pouso final? Afirmativo, pouso final. Sente avistado, livre pouso pista 17, o vento 090 graus, 069. Livre pouso 17, Índia Novembro. Sente. Agora 1-8, decolada 1-2, chama o controle 1-2-0, décima 8, bom voo. Papa Romeo, Índia November Alpha. No solo 1-2, autorizado backtrack, reporte livrando. 280 Guará. Só 3662 autorizado, sinal ILS X-ray, pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado no X-ray, tá? 3662. No numeral, suficiente, acesso na frequência livre, boa noite. Que é Cuiangue, desejo mudar suas regras de voo da presente ou completar a aproximação do instrumento e após o dono modificar suas regras. Salvador, Tango Kilo November, parqueado na posição 2, pátio 3. Muito boa noite e muito obrigado pela conversão. Boa noite, disponha. Está copiado. Sobre condições visuais para o 1506, com ajuste de altímetro na 013, da presente voo em Paris, para ingresso no corredor Quintelar. Teste o mais adiante, descendo de perto. Controle seria ideal para Paris para o mais adiante? Mike Afianque, proa para Paris 045. 45, graças. Era informação em curso Zulu, pronto, 4? Afirma. Autorizado Recife, nível 350. Decolo da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Pucajão, Mocaju, Operuísque 58. Aciona 5511, frequência do controle 120.8. 3662, estabilizado no ILS. São 3662, boa noite, continua a aproximação. Reporte sem esposo baixado e travado, ajuste na 013. Reporte para o TEM. Correto, chama para o pushback. Camarada. 28260, obrigado, boa noite. Boa noite. Tá belezado, tá passando aí minha serra, acima tá 3662. Machado travado, 3662. Graças a Deus, senhorita. Gente, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, 069, estão 3662. Livre pouso. Voo 2043, Corínica aqui pro Salton Protax. Protax 2043. Aproximou o push no 02-1973 da Gol, solo Salvador. Gol 1973 da Guarda, número 2 do setor. A aeronave da companhia já iniciou 104. Paciente 973. Autorizaria, se não fosse atrapalhar o tráfego, voarmos direto para ingresso na base pela direita do 97? Mike Akuyang, autorizado. Obrigado. Vamos ingressar, chamar ingressando então na base pela direita do 97. Entendi. André, 1062, no solo de 21, libera direito, chama o solo 121 decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Salvador, boa noite. Da 3662, prossiga táxi de alta, eu posso ir com o Juliette. Confio para o da 3662. Salvador, da 3662, livrou na sua escuta. Da 3662, prossiga táxi de alta, eu posso ir com o Juliette. Alfa antes da Juliette, 3662. Solo, voo 2043, 5-3 a boa, 4 horas, alterna Galeão, passagem. Que a Bianchi mantém em condições visuais, desse por 1.500 pés, chame torre 118, decimal 95. Gente, 1.1895, descendo da 1.510, mais 10. Voo 2043, não vou. De ponte espera, o ponte espera 1895. 3662, ingressa Juliette para o portão 05. Ingressa na Juliette para o 05-3662. 1973. Coordene com a equipe Solcha Prontax. Olha pronto, Prontax, 1973. Papatango, Mike Yankee, boa noite. Reporte na final da 17. Ajuste na 03. Sete, final da 17, chamará o Mike Yankee. Mike Yankee, confirma o bate? Você passa 5, se possível. Ciente. Espera pronto, gol 2043. Voo 2043, boa noite, autorizado. Alinhar e decolar, pistola 0, vento 080 graus, 07 nós. Patango Mike, Eco, Yankee, avistado, livre pouso, pista 17, vento 090 graus, 07 nós. Livre pouso 17, Mike, aqui, aqui. Alfa Eco Pop, informação em curso Zulu, pronto, cópia. Eu chamo o controle 1-2019, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, gol 2043, decolando na escuta, Daniel. Gol 2043, CDMAD nível 360, direto Leda. Direto Leda, da presente, sou 360, gol 2043. O meu alfa é o foco, cotejamento correto. Tem informação do PAB? Gente, para acionamento táxi, chame torre 118 decimal 95 NH 1003. Protax Goa, 1973 está com 63 a bordo. 3h59, eu treinando Campinas, Salvador. 1973, autorizado táxi de Índia, até o ponto de espera da 10. Laxame torre 1-1-8-9-5, que é legal no 03. 13 até o ponto de espera 10, 1895, boa noite, bom trabalho. 93, 973 agora. Boa noite, gol 1973. Solo, boa noite, 83858, solicita Fortaleza, nível 370. 3858, informação em curso Zulu, pronto cópia? Prossiga, por favor. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pistão no zero, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, Cogibu, Frutti, upper Zulu 119, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5516, frequência do controle em 120, decimal 8. Ok, Fortaleza 370, pista no zero, curvando à esquerda, perfil Momo, Frutti, upper Zulu 119, Eurovia. 5516, transfondo 208, Salvador, P3858. Só 3858, cotejamento correto, champanhe pushback. Chamará. Ah, 1-0, vou na nossa. Livre seu nosso impacto, Alfa Fox. Decolada 3, chama o controle 1-20-8, bom voo. 208, uma boa noite. Salvador, boa noite, voo 973, decolado. Voo 973, subir até nível 360, saída da El de lá. Da El 360, 973. Voo 2043, suba restrita, nível 320. Meu Alfa Eco Fox, autorizado táxi, reporte na Papá, ajuste no 0 no 3. 0 chama agora centro Recife, no 251, alternando no 3395. 251 no 3395, boa. Boa 973, autorize direto para de Mótima. 4, coordenação com centro, voo 973. Aguarda. Salvador, 6310, pushback acionamento, portão 06. Recife, direto Mótima. Ok, direto Mótima, direto, boa 973. Alfa, Eco Fox, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. O 1973, chame centro Recife, 1251, alternando 1-3395. 251-3395, boa noite. Boa noite. Fox autorizado alinhar e decolar, pistão 17, vento 090 graus, 06. Salvador, gol 1096, da Zulu. 1096, informação em curso agora é Alfa, pronto, cópia. Pronto, 4096. 0096, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pistão 10, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, colgue do Frutti. Repetindo 19, após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5524, frequência do controle 120, 18. Necessite para a chegada à Mari, décima bem nível 050. Ajuste de altímetro na 093. Para 50 na chegada Mari, direto de TAP da presente, 1092, 5218. 5218, ajuste de altímetro na 093. Na 093, obrigado. Transporte 208, controle, vamos 096, posição 1 com 9. Vamos 096, com atendimento correto, chama pronto, pushback. Chama, né? Para intensificar a chegada Monstro, desce e mantenha nível 060, quando no ideal. Padre Miel, 060, salvou da Lagoinha, Surital, uma possibilidade de voarmos, certo? 5591, inicialmente a Lagoinha. Lagoinha. Alfa, controle, boa noite, Papa Romeu, Alfa, Eco Fox, saída Puca, Caju. Papa Romeu, Alfa, Eco Fox, Trote, contato radar na decolagem, se mantém nível 270, saída Puca. Acessão 270 na Pulga, Fox. Fax, vai iniciar o 6310, estamos com 14, por favor, 3:20, alternando Natal. Estiver 6310, confirme que é 2? 145. Índio no 45 agora. Autorizado tarde, você está com espera da 10 via Pátio Índio. Quando eu acho que eu me torri 1-18 decimal 95, que negar 10 no 3, bombou. Está 3858, no 03 para o pushback acionamento. Está 3858, aguarde para o pushback. Guardando. Santo 3850, após a venda, pode iniciar o push. Pai, Ecoflux, te confirma o seu tipo de equipamento? Um Bravo 350. Thank you. Xené 6310, boa noite. Autorizado alinhar e decolar pista 10. Vento 080 graus, 079. Alinha e decola a pista 10. 3, 10. Qual é que o Fox Trot vai direto ao Aracaju? Direto Aracaju, Fox, obrigado. 35218, decimal 2000, faz livre da restrição aí, tá? Autorizado ILS, repetição 0, reporte estabilizado. É confirmado, está autorizado sim, 5218? 5218, desça para 2000 pés, livre da restrição de altitude em TAP. Autorizado final ILS, repetição 0, reporte estabilizado. Gente, autorizado, ILS X-Ray, camarada estabilizado, 5218. O Xenem é 310, decolado 43, no controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, vai. Controle Salvador, Cordial, boa noite, 6310. Marcelo, decolamos na 63190, boa noite. Contato radar na decolagem, tudo mantém nível 350, autorizado direto Jama. Certo, Jama, 350, 29 Alfa. Informação em curso agora é Alfa, não necessita escutar novamente. Aguarde de copa, por gentileza. Ah, o meu índio no Viper Alfa, confirma intenções, TGL pistão no 7. Sim, mano, sequência o número de posto do 5591. 5591, número 2 na aproximação. Autorizado, vou local Salvador, Salvador, com TGL pistão no 7. Decola pista 17. A 1.010, aciona 01971, na frequência do controle 120.8 e torre 118.95. O meu engenho liberal ficou cotejamento correto, confirmando o PAT 4, 2 a bordo. Funcionamento táxi, chame torre 1-9-8-9-5, que é legal no 0-3. Engenho liberal. Atuando. Trip 5591, mantenha-se no perfil da chegada. Desça agora para 2.000 pés. 2.000 pés, o perfil. Vai 3858, prossiga táxi Índia até o ponto esperado 1-0, quando lá chumitou em 1-9-9-5, em negar no 0-3. Ok, Índia, ponto esperado 1-0, 1995-14, até 3858. 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, até nós 1-2-5-4-5, volta a escola. O 1-0-9-6, coordenando com a equipe Sol, chumitou táxi. Vamos matar, se for na 0-9-6. 5-10-8. Táxi. 3-9-8, complete a aproximação, chame torre 9-8, decimal 9-5, compouso. 5-10-8, 9-8, 9-5, bom dia, obrigado. Trip 5591, está livre LS 66, pistão na 0, reposto estabilizado. 5591, livre LS, está valedora então, está presente. 0-0-0-0-0-7-9. 5-10-8, ciente, livre pouso, pistão na 0. Noite, está 3-8-5-8, posso estar pistão na 0. Santos 858, boa noite, visual com a TR da Trip Nacional. Afirmativo. Após a passagem na TR, Lima tem cabeceira no 0, então 3858. Mostra, Lima tem no 0, então 3858. 591. Prossiga. Setor na Mundi V. Negativo, nós estamos autorizados em aliás. Autorizado abandonar está? Autorizado o procedimento LS, o que, que o senhor entende? Entendo que o senhor vai manter a estátua e a duna para interceptar o final do procedimento. Então, o senhor gostaria de nos informar o seguinte, dessa via está autorizada em LS, é isso? Isso. O capa, não foi isso que foi informado e não foi isso que eu cotejei, ok? Nós estamos retornando, o senhor autoriza voar a duna? Pode manter a proa de duna, mas em momento nenhum foi autorizado a abandonar a estátua. Ok. Sinai 6303, acione a identificação, chegada bom, se desce para 4 mil pés, ajuste de altímetro na 0-3. Sinai 6310, chame centro Recife, ano 2685, alternando no 2545. Entendeu? 1-2-6-8-5-2-5-9-5, confere? Sim, mas eu. Ah, tá bom, obrigado. Triple 5-2-9-8 no solo 5-0, Julismo a 9, libera direito, chama o solo 1-2-1-2-1-9. 1-2-1-9, triple 5-2-1-8. Salve Salvador, 5218, levando a sua escolha. 5218, prossiga ataque Alfa, Kilo, parte 3, remoto 04, fica atento ao sinalizador. Remoto Alfa, Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Para o parte gol 1096, bordo 168, 3 horas e 30, Natal. O 1096, prossiga Thais Índia até o ponto separador 10. Quando lá chame torre 1-1-2-5, que negar 10-3, bom voo. 13, Índia, 18-95, obrigado, boa noite. Portugal 019 is called cadence, is clear the bomb arrival descending to flight level 050, altimeter setting 1013. Gol na 096, boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém, gol na 096. 3258, decolar 252, chama o controle 1-2-0.